28 no solo 120, autorizar ataque para Patiolo e Alfa Juliette, portão 111. Patiolo, Alfa Juliette, portão 111, no Golo 222. Passando 2228, pronto 4. Pronto 4. Passando 2228, autorizado Salvador, vitória da conquista, nível 180, saída arma 1, eleva, eleva a posição ao piloto, após você ter conquista. Decola da pistola 0, com primeira curva à direita. Transponder 5062, controle 1208. Autorizado 180, apoia, leva após o piloto, decola 10, direita após, 5062 no transporte, 1208. Cresce 2228, o contagiamento está correto, no Pai 3 já entrou. Tomaremos 2228. Alexandre, 698, boa noite, sem identificação, descendo de 1050 via chegada para o Mediona. Antes de ser avião, pela nave antigamente que pousou, informou que não recebeu o ILS e também em nenhum momento recebeu o guide. Se por acaso você não receber, informe para o controle de contra-estima. 2288 para o SAS, estamos com POD de 5.6 com, no momento, com 4 horas e 10 de autonomia, Serra do Salvador. 800 autorizado, via Apache, Taxi Índia e Alfa, chama pontos para pontos, passarei do 2288. Apache, Índia, Alfa, chama os pontos, 2288. Concha para o setor Renato e vou direto para a Vita 366. Altimetro 909. Bom dia, sem identificação, deixa até nível de voo 050, via chegada para o Mediona. Controle de salvador na frequência 2080. 2080, obrigado, boa noite. Muito boa noite, passarelo 2288, transfere para o Edward. Passarelo 2288, boa noite, contato Aranda Colado, sobre a via Água 1 para o nível de voo 180. Perfil da Água 1 para o 180, 2288. Sim, sem identificação do CNV de voo 050, via chegada a Mar. 050 via Mar, vamos ter uma questão dentro do Recife. O 222, posso centralizar do mapa de presidente da presidência? Aguarde, passa do 222. Obrigado. Mantenha o perfil de chegada, informe que é o número 3 na aproximação. Ativo 2023, confere. 2 direto pelo norte. Pode ir direto Elefa, 2228. Então, para nós, o estado de GDS, nós já programamos o RNAV, é bem programado toda a programação. Gente, então, tanto 398, complete o RNAV e já entrou em um número do pessoal 95. 1027, reduce our speed to 210 knots. Are we good at 210 knots, goal 9027? Nos fala 45, autorizar ataque para Pátio 1 e Alfa Juliette, portão 90. Pátio 1, Alfa Juliette, portão 90, 33. Quatro, deixa para 2000 pés, autorizado Electric 3, repartido estabilizada. 2000, autorizado Electric 3, chamada estabilizada, voa 0024. A série 2222, deixa para 3000 pés, ajuste no 098. 3000 pés, 2222, contador. Maintain heading 040, lift localized course. Now we have Exxon, the left heading 040, lift localized course, go 9027.

morning, go 9037. Go 9037, continue your efforts, expected on the cases in the 170 degrees on the mark, QNH 118. 3702 para 2000 Tels, emissão 08, reporta ILS Express. Peça 2018 e completa S3 para pista no zero em Salvador, está 3170. Sistema 0, vento no 5 graus, 0 mais. Sempre Apollo 10, previsão Hudson. 3, Juliette, remota 14. É, Juliette, pra 14? Sim, remota 14. Obrigado, uma boa noite. Boa. Helena 08, aciona a identificação, depois chega de uma média de para o nível 050. Afirma, Helena 08, após o 4, vou ser a dita 366. Fazer 908, vai ser via chegada após o SAT e vou ser a rota 366. Para o nível 060. 060, via Bomé de Onas, 3520, alguma chance de lá estar? 3520, aguarde. Aguarde. Seu plano falecido, foi o último delegado das 3:10. Mede. Sou em Salvador, para tiver que acionamento, voo 7491, 21. 491, autorizado. Autorizado para estacionamento, pistão no 08741. 0, reduza para 2209, autorizado de impacto. Azimia 908, vista para 25000 pés, ajustando 0 no 8, autorizado voar direto ao Alto 366 MS, Whisky, reparto estabilizado. Beleza, pronto. Pronto. Pronto. Pronto. Thank you.